Pobre pastor, não pode acreditar que uma ovelha se perdeu do seu rebanho e agora em defesa ela está. Irá procurar sem sequer pensar. Deixa seu rebanho por quem podia morrer. E quando a voz cessar e não puder chamar, saiba que eu desisto só quando eu a encontrar. Onde está a ovelha que eu amei? A tempestade se transforma numa festa ao achar a sua ovelha em seus ombros levar. Filho que sai, dracma dentro, a candeia acesa fazer viver quem morreu. A voz cessar e não puder chamar, saiba que eu desisto só quando eu a encontrar. E quando a voz cessar e não puder chamar, saiba que eu desisto só quando eu a encontrar. Onde está a ovelha que eu amei?